Aê, diretamente do CT, com a Oliver MC, tá na hora de acordar. Chega de viver nesse mundo de ilusão, tá ligado? Ha! Entre becos e vielas, tô procurando a minha sorte. Pintou de sangue a aquarela, autorretrato de Van Gogh. Não é cinema nem novela, é pro inferno passaporte. A mira tá na nossa testa. Hoje é comigo e ninguém pode, porra. Chego pesado igual pique tanque de guerra. Palavra fere igual um tiro de AK. A noite escura invoca o senhor das trevas. Meus pesadelos é real, basta acordar. O Zé Bichão tá tudo embaixo da terra. Com a boca cheia de formiga ficará. Deixa um salve pros irmãos que estão na cela, que logo menos liberdade vai cantar. Nunca se ilude com o sorriso do palhaço. Moda de ver armazenada na sua mente. Tome cuidado contra o tanto falso abraço. Te apunhala pelas costas, cê me entende. Hoje é o dia de mandar tudo pro espaço. Fogo de palha não adianta, minha gente. A burguesia pede isso, é um fato. Sou voz ativa e sigo na linha de frente. Tô parcelando meus problemas no cartão, pra ver se vivo a vida sem comer nos ódio. Mas foi na rua que eu vi o bicho papão, me encarando como se fosse um exódio. Vejo fiéis no muro da lamentação, orando e desejando bem pelo seu próximo. Tanto mistério, a sete chave é guardado. Sherlock Holmes não decifra esse código. Política, religião, roubando a inocência. Terra do futebol, terra do carnaval, no mundo de ilusão. Política, religião, roubando a inocência. Terra do futebol, terra do carnaval, no mundo de ilusão. Eles pensaram que eu tava parado, ó que pena. Movi montanhas com toda fé e força de Jó. Cada cabeça o seu guia e sua sentença. Se pilantra já sabe que o final vai ser pior. Papai Noel de preto entrou aqui roubando a cena, levando joias no seu saco dentro do trenó. Se passa pano para os ratos que causam problema, pra quem não sabe os famosos ratos de Mocó. O tio Patinhas é o pato mais rico do mundo. Reveja bem de quem que estamos falando. A pique só nos leva ao cúmulo do absurdo. Pelo dinheiro e a ganância estamos matando. Falar de depressão é um sentimento tão profundo. Tentando me encontrar eu me perdi há tantos danos. Eu reencarnei de um dos filhos do fim do mundo, pra salvar uma geração de mentes doentes.